três tiros. Segundos depois, outros dois. Os sons distantes, mas distintos. Chris. Jill, por que você não? Wesker começou, mas foi interrompido por Barry. Eu também vou. Ele disse, já indo para a porta a qual Chris passou. Chris não gastaria tantos tiros assim, a não ser que tivesse que... Ele precisava de ajuda. Vá. Eu esperarei aqui. Wesker concordou. Barry abriu a porta. Jill logo atrás. Eles entraram numa enorme sala de jantar, não tão grande quanto o hall principal, mas era comprida. Passando por um relógio de pêndulo, eles foram para uma porta mais ao fundo. Jill a alcançou primeiro, tocando a fechadura e olhando para ele. Barry acenou e ela abriu, indo abaixada para a esquerda. Barry foi para o outro lado, ambos num corredor vazio. Chris? Jill chamou, quietamente, mas não houve resposta. Barry sentiu um cheiro. Algo cheirava como fruta... fruta podre. Eu vou ver as portas. Ele disse. Jill acenou e foi para a esquerda. Alerta e concentrada. Barry foi até a primeira porta, sentindo-se bem com Jill atrás dele. Ele achou que ela fosse meio desbocada ao ser transferida. Mas ela tem provado ser uma capaz e brilhante soldada. É uma adição bem-vinda aos alfas. Jill deu um alto grito de surpresa e Barry se virou, o estranho cheiro se tornando mais intenso. Jill estava recuando da curva no fim do corredor, sua arma apontada para algo que Barry não podia ver. Pare! A voz dela alta e instável, suas expressões aterrorizadas. E ela tirou. Uma, duas vezes, ainda recuando na direção de Barry. Ele ergueu sua Colt enquanto ela saía do caminho, enquanto o homem alto aparecia. Os braços do homem estavam esticados, como os de um sonâmbulo. Barry viu o rosto da criatura e não hesitou. Ele atirou. Uma bala .357 arrebentando o alto da pálida cabeça em uma explosão, sangue escorrendo por suas entranhas e horríveis feições. E a coisa caiu para trás, aos pés de Jill. Barry correu para o lado dela, abalado. O quê? Ele disse. Então viu que estava no carpete, na frente deles, estendido na pequena saleta que dava ao fim do corredor. Por um momento, Barry pensou que fosse Chris, até ver a insígnia do Stars Bravo no colete, tentando reconhecer o corpo. O Bravo tinha sido decapitado, a cabeça a uns 30 centímetros do corpo. O resto completamente coberto por ferimentos. Oh, Deus, é o Ken. Kenneth J. Sullivan, um dos melhores no campo de escuta que Barry já conheceu, e um baita cara legal. Havia um profundo ferimento no peito dele, pedaços de carne parcialmente comida, intestinos em volta do buraco ensanguentado. Sua mão esquerda não estava lá, e não havia arma por perto. Deve ter sido a arma dele que Joseph achou lá fora. Barry desviou o olhar enjoado. Ken fez muitos trabalhos em química. Ele tinha um filho adolescente que morava com sua ex na Califórnia. Barry pensou em suas filhas em casa. Moira e Polly. Ele não estava com medo de morrer, mas só de pensar nelas crescendo sem um pai. Jill se agachou perto do corpo destruído, vasculhando os bolsos dele. Ela olhou apologeticamente para Barry, que deu um aceno concordando. Eles precisavam de munição. Ken, certamente não. Ela achou clipes de 9mm e o colocou em seu bolso. Barry se virou e olhou para o agressor de Ken. Ele não tinha dúvidas de que estava olhando para um dos assassinos canibais que tem caçado em Raccoon City. O homem tinha uma crosta vermelha em volta da boca e carne em suas unhas. Sua camisa esfarrapada, dura, com sangue seco. O estranho era o quanto morto ele parecia. Barry já fez um resgate secreto de reféns no Equador, onde um grupo de fazendeiros estavam sob a custódia de um bando de rebeldes malucos da guerrilha. Vários reféns foram mortos depois do Stars ter capturado os rebeldes. Barry foi registrar as mortes com um dos sobreviventes. As quatro vítimas foram baleadas, seus corpos jogados para trás de um barraco de madeira, a qual os rebeldes se apossaram. Depois de 3 semanas sob o sol da América do Sul, a pele do rosto deles tinha enrugado. Ele se lembrava delas claramente e as viu de novo olhando para a criatura no chão. Era a face da morte. Além disso, cheirava como um matadouro num dia quente. Alguém esqueceu de dizer a esse cara que mortos não andam por aí. A mesma confusão estava no rosto de Jill, mas eles tinham que achar Chris e reagrupar. Juntos, eles voltaram para o corredor e verificaram as 3 portas. Todas estavam trancadas. Mas Chris tem que ter passado por uma delas. Não há outro lugar que ele possa ter ido. Não fazia sentido. Exceto arrombar as portas, não havia mais nada a ser feito. Nós devemos relatar isso para Wesker, Jill disse, e Barry concordou. Se esse é o esconderijo do assassino, eles precisarão de um plano de ataque. Passando pela sala de jantar, eles cruzaram a porta para o hall principal, Barry imaginando o que o capitão dirá sobre isso. Era óbvio que... Barry parou, procurando na elegante e vazia sala, não achando graça no que poderia ser uma brincadeira. Wesker não estava lá. Wesker! Barry gritou. Capitão Wesker! Ele correu para o fundo da sala. Não saia da sala, disse para Jill. Ela foi para as escadas, sentindo-se tonta. Primeiro Chris, agora o capitão. Não se passaram 5 minutos e ele disse que esperaria. Por que ele sumiu? Ela procurou por sinais de luta, cartuchos de balas, marcas de sangue, mas não havia nada que mostrasse o que poderia ter acontecido. Barry passou debaixo da escada e apareceu do outro lado, balançando a cabeça. Você acha que o Wesker se deparou com uma daquelas coisas? Jill perguntou. Eu não acho que o RPD apareceu e o levou. Se ele estivesse com problemas, nós teríamos ouvido os tiros. Não necessariamente, ele pode ter sido emboscado, raptado. Eles pararam por um momento pensando. Jill ainda estava chocada por causa do encontro com um morto-vivo. A vida inteira lendo livros sobre serial killers, e um zumbi ainda é difícil de aceitar? Não era, e nem os cachorros cuidando da casa. Não havia dúvidas de que tudo isso existia, mas por quê? A mansão tinha alguma coisa a ver com os assassinatos? E foi aquela criatura a última coisa que Beck e Pris viram? Jill tirou quase que violentamente esse pensamento da cabeça. Nós damos uma olhada ou esperamos? Ela disse finalmente. Damos uma olhada. Ken fez isso. O resto dos bravos devem estar por aí. É fácil demais perder aqui. Chris e Wesker se perderam. Mas nós o acharemos. É preciso mais do que alguns cadáveres para causá-los problemas. Ele recolocou a mão no bolso e tirou algo embalado no lenço, entregando-o a Jill. Ela sentiu os finos metais e o reconheceu instantaneamente. É o kit que você me deu para treinar no último mês, ele disse. Acho que você terá mais sorte com eles. Ela acenou, colocando os lockpicks em seu bolso. Barry tinha se interessado pela antiga profissão dela, e ela lhe deu algumas peças de sua coleção, alguns palitos e barras de torção. O material poderia ser útil. Ela o pôs o pequeno pacote no bolso, em cima de algo duro e liso. O computador de Trent. Ela tinha se esquecido do estranho encontro devido aos últimos acontecimentos. Ela abriu a boca para contar a Barry, mas lembrou do conselho de Trent. Eu não mencionaria essa conversa para ninguém. Que se dane. Ela quase falou para Chris. E onde está Chris agora? E se as terríveis consequências de Trent já não aconteceram? Jill decidiu ficar de boca fechada até ver o que tinha no computador. Eu acho que devemos nos separar. Barry continuou. Eu sei que é perigoso, mas tem muita coisa para ver. Achando alguém, nos encontramos aqui. Use essa sala como base. Você concorda, Jill? Nós podemos ir juntos. Não, você está certo, ela disse. Eu fico com a ala leste. Ao contrário dos policiais, o Stars era treinado para se cuidarem sozinhos em situações perigosas. Tá bom. Eu vou voltar e ver se consigo abrir uma daquelas portas. Fique de olho em alguma saída dos fundos. Guarde munição e tome cuidado. Você também. Barry sorriu, com sua Colt na mão. Eu ficarei bem. Jill foi para a porta dupla a qual Wesker tinha tentado abrir. Barry voltou para a sala de jantar. Ela ouviu a porta abrir e fechar, ficando sozinha. A porta dupla azul foi aberta facilmente, revelando uma pequena, escura e azulada sala. Luzes iluminavam os quadros nas paredes, e no centro da sala, uma grande estátua de uma mulher segurando um vaso no ombro. Jill fechou a porta e se ajustou à escuridão, notando duas portas no lado oposto da sala. A da esquerda estava aberta, apesar de uma arca estar bloqueando a passagem. Wesker não deve ter ido por lá. Ela foi para a da direita e tentou abri-la. Trancada. Suspirando, ela colocou a mão no bolso, mas hesitou, sentindo o leitor de minidisco. Vamos ver o que o Sr. Trent acha de que é tão importante. Ela o puxou e o estudou. Depois apertou um botão. A tela do tamanho de um cartão de crédito se ligou. Mais alguns toques e pequenas linhas escritas apareceram. Ela reconheceu nomes e datas de jornais locais. Trent compilou todos os artigos que pôde encontrar sobre os assassinatos e desaparecimentos em Recon. E sobre o Stars. Nada novo aqui. Jill foi passando, imaginando qual seria o ponto. Depois dos artigos estava uma lista de nomes. William Birkin, Steve Keller, Michael Dees, John Ho, Martin Crackhorn, Henry Sarton, Ellen Smith, Bill Rabson. Ela franziu. Nenhum era familiar, exceto Bill Rabson, não era o amigo de Chris, que é aquele que trabalhou para a Umbrella. Ela não estava certa, ela tinha que perguntar a Chris. Se é que o acharemos. Chega de perder tempo. Ela precisava achar os outros Stars. Ela apertou o botão de continuar para chegar ao fim das informações e um desenho apareceu. Pequenas linhas padronizadas. Tinham quadros e retângulos conectados por linhas. Abaixo havia outra linha, uma mensagem tão enigmática quanto poderia esperar de Trent. Chaves do Cavaleiro, Olhos do Tigre, Quatro Peças, Portão de uma Nova Vida. Leste, Águia, Oeste, Lobo. Nossa, que esclarecedor. Isso torna tudo mais claro, não é? O desenho era algum tipo de mapa, ela decidiu. Parecia ser uma planta. A área maior estava no centro, uma menor estendendo-se para a esquerda. De repente, Jill sentiu seu coração pular uma batida. Ela olhou para a tela e imaginou como Trent ficou sabendo. Era o primeiro piso da mansão. Ela apertou o botão de continuar e viu que só poderia ser o segundo andar. Não havia mais dúvidas de que a mansão de Spencer era responsável pela onda de terror em Raccoon City, significando que as respostas estavam lá, esperando para serem descobertas. O zumbi gemeu enquanto Chris apertava o gatilho duas vezes no estômago dele. Os cheiros foram abafados pela carne estragada do ser, que caiu em cima de Chris, exalando um horrível hálito em seu rosto. Chris empurrou a criatura que foi ao chão, sua arma pingando um líquido mal cheiroso. Chris se afastou, secando o revólver no colete enquanto respirava fundo, tentando não vomitar. O corredor a qual entrou era escuro, tal como seus detalhes em madeira. Ele recarregou a arma, 15 balas restando. Ele tinha uma faca Bowie, mas a ideia de enfrentar uma criatura que com certeza matou pessoas em Recon não era boa. Tinha uma porta à sua esquerda, também trancada. Ele não ficou surpreso em ver uma gravação do que parecia ser uma armadura. Espada, armadura. Ele andou pelo espaçoso corredor, escutando, respirando profundamente pelo nariz. O corredor virava para a esquerda. Tinha um pilar de suporte bloqueando parcialmente sua visão, mas ele podia ver as costas de um homem logo atrás da estrutura. Chris rapidamente foi para a direita, tentando um ângulo certeiro. O zumbi estava a uns 12 metros de distância, e ele não queria desperdiçar seus últimos tiros. Ao lado das botas de Chris, o zumbi se virou, tão devagar que Chris hesitou em olhá-lo. Este parece ter sido mergulhado numa fina camada de saliva, luz refletindo em sua pele assim que se movia na direção de Chris, levantando os braços. Chris deslizou para a esquerda e o zumbi mudou de direção, diminuindo a distância entre os dois. Como nos filmes, perigosos mas lerdos, e fáceis de ultrapassar. Havia uma escada no fim do corredor. Chris respirou fundo, recuou, ganhando mais espaço, e ouviu um gemido atrás dele. Chris girou. O outro zumbi estava a apenas alguns passos de distância, caminhando, pedaços de seu abdômen caindo no chão. Ele ainda não tinha o matado, não tinha esperado o suficiente. Ah, droga. Chris saiu correndo, desviando de ambos. Ele cruzou o grosso pilar, quase na escada, e parou frio, vendo o que estava no topo dela. Ele pegou um lance da criatura em pé lá em cima e virou-se, apontando a arma para os outros dois que vinham em sua direção famintos. Das sombras ao lado da escada veio a visão de outra porta. Ele estava emboscado. Não havia como matar todos. A porta. Ela estava de frente para a lateral da escada. A escura madeira tão bem camuflada nas sombras que ele quase não a viu. Chris correu para ela, agarrando a maçaneta, rezando para que ela abrisse. Os zumbis estavam mais perto. Se estiver trancada, ele estará morto. Rebecca Chambers nunca esteve tão assustada em seus 18 anos. Pelo que parecia uma eternidade, ela escutou o suave som de carne apodrecida sendo esfregada na porta e tentou desesperadamente bolar um plano, seu medo crescendo a cada minuto. Não havia trava na porta e ela tinha perdido sua arma na corrida para casa. A pequena sala, apesar de bem equipada com produtos químicos e pilhas de papel, não oferecia nada mais além de um inseticida para se defender. Ela pegou o inseticida e permaneceu atrás da porta. Ela planejava usá-lo caso algum monstro aprenda a usar a maçaneta. Ela ouviu que poderiam parecer tiros em algum lugar próximo. Sua esperança era de que fosse alguém do time, mas com o passar do tempo ela começou a achar que era a única restando, quando a porta abriu subitamente e uma figura respirante correu para dentro. Rebecca não hesitou. Ela avançou e apertou o botão, jogando uma nuvem de química na face dele, tentando correr. Gá! Ele gritou e encostou na porta, fechando-a. Ele cobriu os olhos, cuspindo. Ele não era um monstro. Ela acabou de agredir um dos alfas. Ah, não! Rebecca já estava mexendo em seu kit médico, imensamente aliviada em ver outros Stars, e envergonhada. Ela tirou um pano limpo e um pote de água. Ela tirou um pano limpo e um pote de água, indo na direção dele. Fique de olhos fechados, não os esfregue. O alfa baixou as mãos e ela finalmente o reconheceu. Era Chris Redfield. Ela se sentiu vermelha e grata por ele não conseguir vê-la. Boa, Rebecca. Quer causar uma boa impressão em sua primeira missão, mas acaba perdendo a arma, se perdendo, cegando um membro de equipe. Ela o levou para a pequena cama no canto da sala. Ela o sentou e aplicou seu treinamento. Põe a cabeça para trás. Isso vai arder um pouco, mas é só água, tá bom? Ela passou um pano úmido nos olhos dele, aliviada por não ter sido nada grave. O que era aquilo? Ele perguntou, piscando rapidamente. Ah, inseticida. O rótulo foi arrancado, mas o ingrediente ativo é provavelmente permefrina. É um irritante e o efeito não vai durar muito. Eu perdi minha arma e quando você entrou, eu pensei que fosse uma daquelas coisas. Apesar de eles ainda não terem aprendido a usar uma maçaneta, e nem vão. Ela percebeu que estava tagarelando e parou, terminando os cuidados e se afastando. Chris esfregou o rosto e olhou para ela, de olhos vermelhos. Rebecca Chambers, certo? Ela acenou miseravelmente. É. Olha, eu sinto muito. Não se preocupe. Ele disse e sorriu. Na verdade, não é uma arma ruim. Ele se levantou e olhou em volta, franzindo. Não tinha muito o que ver. Um baú aberto cheio de papéis, uma estante com frascos de produtos químicos, uma cama e uma mesa. E o resto do time? Ele perguntou. Eu não sei. Aconteceu algo de errado com o helicóptero e nós tivemos que pousar. Depois nós fomos atacados por animais, algum tipo de cachorro. Enrico nos disse para correr. Ela encolheu os ombros, sentindo como se tivesse 12 anos. Eu virei na floresta e saí de frente para esse lugar. Eu acho que um dos outros arrombou a porta, estava aberta. Ela se esgotou, desviando do intenso olhar de Chris. O resto era óbvio. Ela não tem arma, se perdeu e terminou aqui. Ei, ele disse suavemente. Não havia mais nada a fazer. Enrico disse: corra, você correu. Você seguiu ordens. As criaturas lá fora, os zumbis, eles estão por toda parte. Eu me perdi também, e o resto dos alfas podem estar em qualquer lugar. Confie em mim, pelo fato de você ter chegado. Do lado de fora, um dos monstros deu um baixo e triste choro, fazendo Chris parar de falar. Então, o que faremos agora? Nós procuraremos pelos outros e tentaremos achar a saída. Ele suspirou, olhando para sua arma. Só que você não tem arma e eu estou quase sem munição. Rebecca se iluminou e colocou a mão no bolso da calça. Ela tirou dois clipes carregados do bolso e os deu a ele. Oh, eu achei isso na mesa. Ela tirou uma chave prateada com uma espada entalhada nela. Chris a pegou e colocou no bolso. Ele andou para o baú e olhou para os papéis. O seu conhecimento é em bioquímica, né? Você já deu uma olhada nisso? Rebecca foi até ele, balançando a cabeça. Não, eu estive muito ocupada cuidando da porta. Ele pegou um dos papéis e ela os viu rapidamente. Era uma lista de neurotransmissores e indicadores de nível. Química cerebral, ela disse. Mas esses números estão todos bagunçados. A serotonina e a norepinefrina estão muito baixos. Mas olha aqui, a dopamina está fora do gráfico. Estamos falando de esquizofrenia. Ela percebeu o incrédulo olhar no rosto de Chris e sorriu um pouco. Ela teve muito disso por ser uma jovem de 18 anos formada. O Stars a recrutou logo depois da formatura, prometendo a ela uma equipe inteira de pesquisadores e um laboratório para estudar biologia molecular, sua verdadeira paixão. Houve um leve thump na porta e o sorriso dela foi embora. Chris tirou a chave de espada do bolso e olhou seriamente para ela. Eu passei por uma porta com uma espada entalhada sobre o buraco da chave. Vou checá-la, mas se ela leva ao hall principal, eu quero que você fique aqui e veja aqueles arquivos. Pode ter algo que possamos usar. Ele viu um olhar de incerteza nela e sorriu gentilmente. Eu tenho munição graças a você e não vou ficar muito tempo fora. Ela acenou, tentando relaxar. Ela estava assustada, tal como ele devia estar, também. Ele foi para a porta, ainda falando. O RPD deve estar aqui a qualquer momento. Se eu não voltar agora mesmo, espere aqui. Erguendo a arma, ele colocou a mão na maçaneta. Fique preparada. Assim que eu sair, ponha o baú na frente da porta. Eu vou gritar quando voltar. Rebecca acenou de novo, e com um rápido e final sorriso, Chris abriu a porta e olhou para ambos os lados antes de sair. Ela fechou a porta e se apoiou nela, escutando. Depois de alguns segundos de silêncio, ela escutou tiros não muito longe, 5 ou 6 tiros, e só. Depois de alguns minutos, ela empurrou o baú para bloquear a porta. Ela se ajoelhou em frente a ele, tentando limpar sua mente assim que começava a olhar os papéis. Suspirando, ela tirou um punhado deles e começou a ler.